5975, autorizado decolar, vento 330 graus, 02 nós. A linha decola da hora 0, canal 75. Telefone autorizado para Veracruz, o meu pé decolando a pista no 7 com curva à direita, mantenho no meu pé corredor axé, até a liberação do controle. Aciona 01141, controle Salvador, 19.8. Você confirma pra gente ver se deu bem a autonomia? Então, a vigilância no entrou no 014, procedimento correto, meu pé corredor é checo 01141 no transponder. Me apresente a minha torre 198, decimal meia dúzia, para acionamento, passo de decolagem. O agente de entrou no momento no 015. 2545, obrigado. Bom dia. Eu. Como está disponibilizado o táxi via parte principal da sua Índia, no ponto de espera, tinha minha torre 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 015. Sinal 75 necessita curva à esquerda de imediato. Rio 5975 autorizado. Chame o controle 120 decimal. Onde corrige 119 decimal 8. 198, obrigado. Posição 2 está pronto. Ali não chegou a sua. Tango Lima aqui, Luxray. Autorizado a linha e decolar. Pista no 7. Vento variável e calmo. Contato radar, se comparar nível 330, a saída Momo. Momo 330, informou o curva imediata à esquerda, vista para uma sérgio. Certo, está livre, desvio, Rio 5975. Obrigado, direto 330. Após o peso 17, até em pico, aciona 5572, controle 119.8. Ativo, autorizado, pode ser. Correto, azul 4244, repartindo para posicionamento 034. Eu vou trazer a condição do azul 4244. Confirme. São 3517. 3517, autorizado a alinhar e manter informação meteorológica no eixo de decolagem. Os dois tráfegos que decolaram anteriormente solicitaram desvio logo após a decolagem e os dois foram para o setor nordeste de Salvador. Gente, tá 3, 5, 9, 10. Pode curvar, senhor? 2.000 pés? Aguarde. Autorizado a minha manter. Aguarde a autorização para a solicitação. Salve. Papatango Lima, aquilo X-Ray decolou 05, chama o controle Salvador em 119.8. Controle Salvador, Papatango Lima, aquilo X-Ray. Papatango Lima, aquilo X-Ray, suba para 1.000 pés no corredor axé, informe no fora da barra. X-Ray. Isso é bom pro 3, sim, boa tarde. Autorizado a decolagem, 350 graus 04 nós, e está autorizado a solicitação de curvar à direita antes dos 2.000 pés, ou de 3 milhas. Afirmativo, então. É iniciando e vai fazer a curva logo aqui na frente da direita. Obrigado, 359. Coro 233, Brasília, autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com curva pela direita na subida árvore, 1 após boa posição, eleva, intercepta o pêndulo 17, sai conforme a rota do plano. Aciona o código 5476, controle em 1-9 flow 8. Correto, gol 1233, você pode como pronto para posicionamento, portão 1. Pode olhar a gol. Salvador, 1-9-8. 19-8, bom dia, 3-5-7, obrigado. Com 7, contato radar de colagem, suba via para o nível 300, saída Arbono. Positivo, via Arbono 357. Lá de Rio 5975, temos tráfego no sentido posto na chegada da Confio. Rota 12 para a ponte 09, parte principal. Agora está em frente para esse reboque. Ótimo. Está livre de desvio o Tantari 557 após desvio e elefó. Afirmativo após desvio, elefó. Obrigado. 357. Passando o Lima Kilo X6, no tráfego conhecido para informar, tem a frequência livre. 5975, chama agora Centro Recife, frequência 126.85, alternado 125.45. 2825, obrigado, bom serviço, 5975. Comete. Só confirmando, o voo é BR Massac, Salvador? Autorizado, BR Massac, Salvador, 500 pés do GL, decolando com o Polo Sul, o ajuste é 0115. Código 01151, controle do dia 98, torre no 862. Tá, Romeu, Juliette, novembro, Whisky, torre em Salvador. E conhece a frequência do ATIS também, Salvador? A luz é o ajuste no 01. CLA Fox Copião, o ajuste corrigindo o transponder 01 segundo. Reto, o ajuste confirmando no 015. Está presente em minha torre na noite, meia luz, pé de colagem. Meu Juliette, meu número está aqui. Agora tem um excelente cópia, o Juliette, meu número está. Papá Romeu, Charlie Alpha Fox, Torre Salvador. Acionamento por conta e risco, chame pronto para iniciar a decolagem. Paulo Salvador, Elton Mike Alpha Terra. Segurando 755, após desvio, desça para 2.000 pés com ajuste no 015, vão na proa de duna para a final do ILS X-Ray. Isso, proa de duna, desce para 2.000 após desvio. Ok. ILS na primeira inscrição. 050 e após desvio, vem na proa de Itape. Já vencido. É, confirme por gentileza que foi feito ainda em tempo hábil uma mensagem de DLA ou um novo plano. Frequência 126.0 e alterna 128.8. Ok, copiou 357. Boa tarde, bom trabalho. Boa noite. Gente, só um instante, eu vou confirmar com a essa. 3, autorizado a decolar, 030 graus, 069. Autorizado a decolar, bom, Papa Romeo Charlie Alpha Fox, decolagem por conta em risco da RMAR, chame fora do solo. Qual o local que, de pouso, estacionamento em Salvador? Não entendi. Gente. Uno 233, decolou os 20, chame o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8. Muito obrigado, bom trabalho. Código 1233, bom dia, decolou na sua escuta, curvando a direita para a transformação. Sou 1233, está livre de desvio, suba para o nível 360 e após desvio vou ir na prova de elevar. 360, pode vir e leva. A curta final. Pode Meu Charlie Alpha Fox, acione o transponder posição normal 0151, ou melhor, 0152. Meu cenário 0152, é o Alpha Fox. Número isso ainda não consigo contato com a Fox, mas estamos vendo que não existe aquilo sistema, não consta nenhuma, apenas o plano antigo. Fechamos, está visual com a cabeceira? Confirmo, autorizada a aproximação para 17, reporte liberando para a Aerostar. Meu Charlie Alpha Fox. 7. Estamos com 1500 pés agora. 7, gol no 092. Gol no 233, confirme razão de subida. 2300. 7. E a direita na proa 320. Direita proa 320, voo 263. Salvador. Como tráfego, posição de 10 horas, 30 milhas com rumo nordeste, cruzando o nível 1-10 em dígito para 050, é um Boeing 737-800. Estamos cruzando agora 8.000 por 9.320. Está forte no solo aos 2-2, ao estacionar a frequência livre na área. Sinal 6. Sinal 6, boa. Boa. Oi Salvador, boa, gol 7, estabilizou na sua escuta, passou e travou. Gol no 7, chama o estado. Chama lá. É o Capavista, avistou com 1500, gol 7, autorizado pouso, vento 030. Não, 049. Teve pouso, gol 755. Curso aqui já para Elefa. Posso tudo já superado, estou autorizado, reassumindo a probe Alefa, gol 1233. Alefa, gol 1233, obrigado. Gol 092, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, informe estabilizado. 2000 pés, 1095, reportamento estabilizado, 1098. Livre táxi, chame para ingresso, pista no 7. Tan 4753, mudei a sua identificação via Bolf, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Código transponder 0142, controle 119, destino 8. Correto, Gilete, no número de confio por gentileza, o POV, a autonomia e o PAC. Uno 233, chama agora o centro Recife, frequência 126.0, alternado 128.8. 26.128, muito obrigado, um ótimo trabalho. Realmente. Para 4.6.0. Geral 9970, bom dia, informação típica agora é Júlio. Autorizado para Teresina, 1340, do colando da pista no zero com curva à esquerda. Subida a mão, transição Lenin, após a peso no 20. Aciona 5550, controle Salvador, 119.8. 340 para Teresina, ocupa a roda prefira no plano de colada 10, curva à esquerda na bomba, transição Lenin. 5550, chame o controle de solo em 121 decimal 1. 121 decimal 9, por favor. Gol 1755, chame o solo em 121 decimal 1. Os corredores e chame no ideal de descida. confirme a regra de voo, mais. Papá Romeu, Juliette, novembro, isso. Autorizado o táxi até a Papá, acuse pronto para ingresso. Uno 092, completa final do ILS, chame a Torre Salvador, 118 decimal 6. 18,6. Torre Salvador, gol 1092, final da 10, baixado e travado. Gol 1092, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, 049. Ele pouso, 012. Papá Romeu, Juliette, novembro, isso, que é autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Zero meia, preciso para o som. Juliette, novembro, isso, que em que ponto pretende solicitar autorização para o controle solador para subir para o nível 085? 06, José, corrigindo, dirigido Salvador, Salvador, na radial 220, decolando a pista no 0, aciona 260, nível de voo será o 240, efeito subida São João 1, o curso pela direita após direta radial, o controle no 9, decimal 8 e a torre 1 no 9, decimal 6. Zero meses, seja o método correto, o ajuste do altímetro no 015, o reporte quando pronto para táxi do acionamento aqui zero. Foco, tranquilo. Só um instante, olha o foco, se não for para sair aqui. Papá Romeu, Juliette, novembro, isso, que é a torre. É, após a decolagem, poderá já solicitar o controle de ascensão 085. E pelo que eu estou observando aqui, não há nenhum tráfego aí pelo litoral. E no, nesse setor aí do sudeste, tem um tráfego, mas está muito distante. Azul 434, passa da direita de Índia, no campo de espera, torre 1 no 8, meia dúzia, ou ajuste no 05. O táxi considera 1-0, 18-62, 12-4. No 092, no solo 3-2, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direito 3-1, no bolo, 0-0. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Alinha 100, pista 1-0, azul 4234. Gol 1-0-9-2, Alfa, pode ser a Juliette. Autorizado o tanque de Alfa, é morte da Juliette, 1-0-9-2. Mustang 4753, autorizado a final do ILS X-Ray, desce para 2000 pés, posiciona 095, informe estabilizado. Informarei estabilizado, 47. Romeu Juliette, novembro East, que decolou 33, chame o controle Salvador, frequência 12, corrija 19, decimal 8. Essa foi a volta, obrigado. Salvador, Papa Romeu Juliette, novembro East. Papa Romeu Juliette, novembro East, bom dia, suba para o número 10, corredor Axé, forme no farol da barra. Posso usar a diretora de Siri, essa depousada aqui? Autorizado direto Siri, subindo somente para o 045, Juliette Novembro. 06, autorizado até a Hotel, Hotel, quando eu acho a minha torre 193, uma meia dúzia para o cruzamento da pista. Decolou os 35, chama o controle de Salvador, frequência 199.8. E 8, bom dia, bom serviço. De parte de Salvador, good morning, azul 4234. Azul 4234, with the contact con level 350, home to the pastor. Book at 52350, final 234234. Papá Romeu, papá, papá Mike. Eu solicito a mudança de regras de voo. Certo, papá, papá Mike, plano modificado 1038, desça para 4000 pés, na proa do Serra Vitor 368. Para a final do Hernando. O ajuste 10 no 5. 338, o Papá Romeu Juliette Novembro Whisky está livre a atenção para o 085. 085. Azul 4981, aciona a identificação via BOMF, desça para o nível 050. Papa Romeo Juliet, November Whiskey, 18 Bravo, Juliet. Eu lembro de ver o Papa Romeo Juliet, November Whiskey. Utilizando ILS 4753. Então 4753, reduza para aproximação, chama a Torre Salvador, 118 decimal 6. 66, aprova. Salvador, bom dia, 04753, canal final do ILS X-Ray, baixo e salão. TAM 4753, ciente, chame avistando. Chame. Visual, TAM 4753. Ciente, autorizado pouso, pista úmida, 060 graus, 03 nós. Livre, pouso 4753. Azul 4234, cloud flight level 350, contact 96 center, frequency 126.85, become able 125.45. Meu Juliet November Whiskey, informe para descida e confirme seu estimado pouso no xerife. Copiado. Zero meio, autorizado cruzamento, pista no zero. Ingresso nos corredores e informe descida para 1.500 pés. Ataque 6 Foxtrot. Ao ingressar na Alfa, dê passagem ao P3 da Ponta M. Foxtrot vai dar passagem ao Olympus do Sam 4753. Nação 123 decimal 45, faz o tráfego nesse setor. Sim, Por enquanto mantenha a minha escuta, vai ser transferido logo em seguida para o sol. Só um instante. Processo de alfa? Afirmo. Alfa direita, dê passagem ao P3 da Força Aérea. Ah, quem me perguntou, desculpa, eu me confundi então. Quem me perguntou foi o Olympus, é isso? Olympus, táxi via Alfa, à sua direita, aguarde transferência do sol. Prossiga na Alfa, até antes da Juliette, chame o Sol Salvador em 121, decimal 10, para ingresso. Ok, prosseguindo na Alfa, antes da Juliette, vai chamar o Sol 219. E o Olympus 06, em coordenação com o Sol Salvador, manterá minha escuta, livre táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera. November Whiskey, desça para 4.500 pés. Salvador, SAM 4753, bom dia, antes da Juliana. SAM 4753, bom dia, ingresso direto, portão 7. Romeu Delta, Hotel Alfa, controle. Primeiro tráfego em descida para Siri, à sua frente, em posição de 12 horas, 5 milhas, cruzando, mantendo agora 4.500 pés, é um Charlie 525. Romeu Juliette Novembro, isso que está visual com tráfego à sua esquerda. Está descendo agora para 3.000 pés. Prossiga em regra de voo visual, Juliette Novembro Whiskey, troca frequência para a coordenação 123, decimal 45, e um bom posto. Azul 4981, autorizado da presente, direto do UNAM. Autorizado decolar, 090 graus, 04 nós. 7 Papa Mike, mantenha 4 mil pés, o ajuste no 095, está autorizado a final do RNAV, vai seguir como número 2 na aproximação. Número 1 está norte de Duna, a Embraer 190, e mano Duna em mais 3 minutos. Alfa, autorizado, Salvador, Serra Juliette no Emeriente, decolando da pista 17, com curva pela esquerda no corredor forte, mantenho no meu pé, aciona 01141 e o controle 199.8. 0141. Correto, Sr. Fox, confirme sua autonomia e sua bem. Controle Salvador, Olympus 06. Olympus 06, contato radar, subiu para nível 240, na via saída São Bruno. E via São Bruno, subindo para 240, Olympus 06. O plano encontra-se vencido, confio por gentileza que foi feito uma DLA. Salvador novamente. Entre o Olympus 06 da presença autorizado direto em rota. Direto em rota para o Olympus 06. Foi dada ele em tempo hábil, porém depois eu fiz outra chamada, a aeronave não respondeu, e, inclusive para notificar do vencimento do plano. A gente vai coordenar com o centro, caso seja possível, eu decolo assim mesmo, só um instante. Papa Mike, está autorizado a final do RNAV, desça para 25003, informe passando o Serra Vitor 366. Desça para 25006, passando Serra Vitor 366, Papa Mike. Estabilizado, azul 4931. Azul 4981, completa final, chama pelo Salvador 118.6. 4981.18.6, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4981, passo externo. Azul 4981, autorizado pouso 100 graus 049. Diga, pouso 4988. Nossa, sete zero, sala. Quando é nosso pode manter o plano de voo para 2 horas, utilizando o posto de rebote para táxi. Ok, então, muito obrigado. Rebote para táxi, geral, nossa. Papa Mike, completa final do R9, chame a Torre Salvador, 118 decimal 6. 118 decimal 6, Papa Mike. Papa Mike, na final do R9 da 10. Papa Romeu, Papa Mike, ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando a aproximação para pouso, Papa Mike. Meu Charlie Alpha Fox, Torre Salvador. Autorizado acionamento. Azul 4981, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, com solo já. Azul 4981, bom dia, Alpha, repórter Andy da Cris Juliette. Alfa, se vai direto para reportar 50 São Luís, confio para saber. Era o 9970, livre táxi via parte principal e índio, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, luz e ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado. autorizado, pistão 0, vento 090 graus, Alexandre. Vivo disposto pro Papa Papa Mike, o... Papa Romeo, Charlie, Alfa Fox, Torre. Táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Salvador, Papa Mike está na final, em nave da 1-0. A presente cancela, curva esquerda, pouso na pista oposta, o Papa Mike pouso igual. Ok, o Papa Romeo, Papá, Papa Mike, então desconsidera a última autorização de pouso na pista 1-0. O senhor cancela o volante de instrumento? Afirmativo, cancelando o volante esquerdo para pouso na cabeceira transversal. Ok, seguinte, plano cancelado, plano de instrumento cancelado ao 01, né? Está autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte na base, baixado e travado, Papa Romeo, Papá, Papa Mike. Vamos lá, final, vai ser travado, Papa Mike. Vida Conde, agora são os sete cópias. Meu telefone foco é a torre. Condições de ingressar e decolar com proa nordeste, agora com proa da cabeceira 1-0. Decolagem, vento 100 graus, 05 nós, o Charlie Alpha Fox. Flora, cabeceira 1-0. Geral 9970, mantenha o ponto 0. Oi, Salvador, Papa Mike está de base para a final pela direita da 1-7. Papa Romeu, Papa, Papa Mike, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 100 graus, 05 nós. Mike, tomara final. Geral 9970 autorizado, alinhar e manter o chão zero.